ZYJ749, 1330 kHz, 10 mil watts de potência. Rádio Chapecó AM, uma emissora da Rádio Sociedade Oeste Catarinense Limitada. Aproveite as super ofertas do mês das crianças Multissom e desperte todo o talento musical de seu filho. Bateria infantil RMV Rock Kids, disponível em 4 cores, 10 vezes de R$ 59,90. Violão andaluz infantil, disponível nas cores natural, preto e rosa, 10 vezes de R$ 19,90. Teclado Casio infantil, 10 vezes de R$ 34,90. Não perca tempo. Vá até a Multissom mais próxima ou compre pelo site. Multissom, sempre perto de você. Pra lugar, pra lugar, é Nossa Casa. O primeiro nome que vem à mente é Nossa Casa. Apartamentos, salas e casas. Não perca mais tempo, Nossa Casa tem o que você quer. Nossa Casa é sua casa. Venha alugar com a gente. 2321-1700. 2321-1700. No aniversário Super Alfa tem mais ofertas super. Ofertas válidas de segunda a terça. Bife de bechamel, R$ 22,98 o quilo. Pernil suíno temperado com osso, malhar, R$ 8,98 o quilo. Coxa e sobrecoxa Aurora, R$ 5,49 o quilo. Costela bovina congelada, R$ 10,99 o quilo. Super Alfa, um super todo dia. Rapidinho na hora, sua entrega sem demora, é só ligar. 3361-3000, WhatsApp 99613000. Ou pelo site da São Lucas pra você pedir, é só ligar. 3361-3000. A São Lucas traz novas formas de estar perto de você. Ligue 3361-3000, acesse o site Rede São Lucas ou peça no WhatsApp 99613000. Farmácia São Lucas. Sua farmácia sempre perto. Lazuli é a marca de joias da Cancian, com criação e produção própria em ouro 10, feita especialmente para você escolher o modelo que mais gostar. Você pode escolher presentear amigos e pessoas próximas em aniversários, formaturas e ocasiões especiais. Você encontra Lazuli a partir de R$ 205 à vista. Lazuli, o seu acessório em ouro. Você encontra Lazuli na Cancian do Centro e no Shopping Park de Chapecó. Que biscoito José faz parte do seu dia, é gostoso e é pra toda a família. Que biscoito José tem muita variedade, tem sabores pra todas as amizades. O dia é saboroso e delicioso. Biscoito Zezé, biscoito Zezé. O dia é o dia que tem carinho de família. Biscoito Zezé, biscoito Zezé. Biscoito Zezé, carinho que vem de família. Biscoito Zezé. Sem lugar rouba a noite, céu escuro. E tudo que a noite escuta é seu clarim. E patas batendo na água depois da várzea. Trem de rosetas espora no mesmo trilho. Falta distância de pago e sobra cavalo.